Se eu tiver que falar de amor, tenho que citar o meu pai. Uma peça fundamental que do coração nunca sai. E todo dia vai seguindo a sua jornada, igual ao Neil, uma longa estranha caminhada. Não pega nada, parece que foi programado pra isso. Um homem de verdade sempre honra seus compromissos. Não é omisso, o cara é pau pra toda obra. Na penumbra sua presença sempre revigora. Não me ignora, na guerra é meu aliado. É tipo um casamento, na alegria, na tristeza, tá ligado? É empenhado quando o papo é trabalho ou vida pessoal. Encarem como quiser, consideração ou pagação de pau. Não é normal ver ele de cabeça baixa, deprimido. Pode até tá angustiado, mas evita mostrar pros seus filhos. No quesito competência, meu pai é o número um. Aí seu Davi, seu filhão tá contigo de norte a sul. E tenho certeza que você tá comigo também. De 0 a 10, meu pai é 100. Se bobear, vai mais além. Veja bem, do meu coração o seu valor não sai. E essa é minha homenagem pra você, ó. Pai. Sempre, sempre, sempre me apoia no que eu faço. Me aquece, me renova quando me dá um abraço. Na hora do rolê ele se preocupa, eu peço a bênção. Daqui a pouco eu tô em casa, tá bom, pai? Nem esquenta, no outro dia tá ciente a hora exata que eu cheguei. Cara, é pau pra toda obra, é, isso eu já falei. Se preocupa com os parceiros, com as parceiras que eu ando. Tem camarada que é do crime, né, pai? Mas eu não desando. Cada um é cada um, cada macaco no seu galho. Respeitar é necessário, mas cuidado com os atalhos. Trabalho e estudo são alicerces pra sua vida. Aí tá aí de DJ 1, pode crer. Valeu pela dica, valeu mesmo. Então, voltando ao assunto do meu genitor, esse é o homem, meu pai, que nunca me abandonou. No Brasil tem um montão de vacilão que abandona. A criança nem conhece o pai, ó. Aí é lona. Ainda bem que o amor da mãe, esse aí ninguém clona. A minha eu nem sei por onde anda, seu Davi é minha mãezona. Vê só, do meu coração o seu valor não sai. E essa é minha homenagem pra você, pai. Você sempre foi um paizão e tanto. Um paizão e tanto. Um paizão e tanto. Lembrando de uma vez, foi na Copa de 86. Meu pai tinha 38 de idade, eu ia completar 6. O Brasil perdeu nos pênaltis, é, contra a França. Eu era novão, saca, mas tá aqui na minha lembrança. Mó tristeza, lá em casa, a gente morava no Guará. Quando a emoção marca, não é difícil de lembrar, ha! Mas 9 anos depois, veio o alívio no lugar do sufoco. Que sentimento louco é torcer pro Botafogo, né? O primeiro título do Glorioso no Campeonato Brasileiro, 17 de dezembro de 95, jamais me esqueço. Até no futebol, entre nós dois, a sintonia. Obrigado, paizão. Meu motivo de alegria, ele cria, improvisa. Com fome sei que não fico. Domingo, comida na mesa, ouvindo Milionário e José Rico. Marca registrada dele é o espírito inovador. É qualidade pra caramba, meu herói gladiador. Tem nome de guerreiro, é Davi, não dá estia. Com a funda na sua mão, mata um Golias por dia. Vai vendo, do meu coração é que essa canção sai. E essa é minha homenagem pra você, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Você sempre foi um paizão e tanto. Um paizão e tanto. Um paizão e tanto.